Gentileza 211, bom dia, 211, Sol. do 1865, tá bom? Prossiga. Ação é a... Bom, é 380 Brasília, autorização. 211, por gentileza. Só outro, bom dia. Alfa Delta 3290.0 Cabeceira 10, pronto. Pista 290, tá livre, ingresso e decolagem. Pistão no zero, o vento calmo. Aliás, decolagem Cabeceira 10, Santo 3290. Decolagem 28, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom dia, bom trabalho. 198. 198. Alpha the Tower, good morning, Ocean Air 6211, holding point, runway 10, ready for takeoff. Morning, 6211, clear to line up and to take off, runway 10, the wind is calm, and off inside 1014. 2104, Singapore, line up and take off, runway 10, Ocean 6211. Dia 963, alinha e mantém, cabeceira no zero. One airborne 35, call 119.8, control departure, over flight. Trem livre de decolagem, pistão no zero, vento calmo, o altímetro no zero, 1-4. Land 3, decolou 38, controle 1, 19, decimal 8, bom voo, bom dia. 19-8, bom serviço, até a próxima. Bom dia, 865, tá fácil. Quando pode esperar, não fazer prato. Voo 865, tá livre, alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo, o altímetro no zero, no 5. Olha ali, decolagem, vento calmo, no 0 no 5, vai. Boa, gente. Barulho, tomou voo e vou voltar pra lá.